hoje vai ser diferente. Denis, bota a chapa quente pra gente dançar. Pra gente dançar. Pra gente dançar. Dançar, dançar, dançar, dançar, dançar, dançar. Pra gente dançar. Vem, vem. Vem. Pra provocar, te seduzir, vou rebolar até embaixo. Cê vai pirar, tem que aguentar do jeitinho que eu faço. Pra provocar, te seduzir, vou rebolar até embaixo. Cê vai pirar, tem que aguentar do jeitinho que dançar.